que linda melodia, vem cantar pro meu irmão. Esse bom trabalhador que está zelando a sessão. Esse bom trabalhador que está zelando a sessão. Ó, que linda melodia, vem cantar pro meu irmão. Esse bom trabalhador que está zelando a sessão. Esse bom trabalhador que está zelando a sessão. José também zelava por sua bela família. Dizia com fervor, o que o divino lhe pedia. Obedecia com fervor, o que o divino lhe pedia. José também zelava por sua bela família. Obedecia com fervor, o que o divino lhe pedia. Obedecia com fervor, o que o divino lhe pedia. Tantos anos se passaram, tudo aqui se desmudou. Mas os soldados da rainha vem distribuindo amor. Mas os soldados da rainha vem distribuindo amor. Tantos anos se passaram, tudo aqui se desmudou. Mas os soldados da rainha vem distribuindo amor. Mas os soldados da rainha vem distribuindo amor. Santo, santo timoneiro, no convés sempre a cantar. E o barquinho em altas ondas vai se entrando neste mar. E o barquinho em altas ondas vai se entrando neste mar. Santo, santo timoneiro, no convés sempre a cantar. E o barquinho em altas ondas vai se neste mar. E o barquinho em altas ondas vai se entrando neste mar. Esta calma é quem nos guia, com esperança, santa luz. Viva doce alegria, nos elevadores de Jesus. Viva doce alegria, nos elevadores de Jesus. Esta calma é quem nos guia, com esperança, santa luz. Viva doce alegria, viva doce de Jesus. Viva doce alegria, viva doce de Jesus. Viva a paz e a harmonia do barquinho Santa Fé. Viva a saga da família, meu padre e a São José. Viva a saga da família, meu padre e a São José. Viva a paz e a harmonia do barquinho Santa Fé. Viva a saga da família, meu padre e a São José. Viva a saga da família, meu padre e a São José.